Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SPSR, os próximos 60 minutos serão de música instrumental onde a palavra cantada não tem lugar. Começamos com Max Richter, que se responsabilizou por dar som a uma coreografia de Wayne McGregor. Estávamos em 2015, projeto Wolfworks, inspirado nas obras Mrs. Dalloway, Orlando e The Waves, de Virginia Woolf. A abrir, Three Worlds, Music from Wolfworks, um trabalho de Max Richter, primeiro a beber de Mrs. Dalloway. Meeting again, boa noite, bem-vindos. só discos de 2017 nesta sessão que marca o regresso às emissões regulares do Em Transe. Continuamos depois de Max Richter com Eleven, um projeto sul-coreano de Seul. Transparent Music passou há pouco com um cheirinho a jazz filled. Para seguirmos ainda pelo Oriente, Tatsuro Kojima, autodidata, nascido em 77, vai incluindo gravações de campo nos seus sintetizadores, pianos e outras eletrónicas. De AB de 2017, Katai Ikari, Tatsuro Kojima. Thank you.

Depois da música do nipónico Tatsuro Kojima, fomos até Volker Bertelmann, o Sr. Aushka, edição What If, uma espécie de relato da sua vida. O disco What If saiu logo a seguir à banda sonora de Lion. Aushka juntou-se a Dustin Hoalaren para ganharem um Globo de Ouro com a banda sonora do filme. Mas fomos até ao disco Aushka What If, ouvimos Trees Only Exist in Books, para continuarmos com o trio de culto germânico Dictaphone, constituído por Oliver Dörrer nas eletrónicas, baixo e guitarra, Roger Döring no saxofone e clarinete e Alex Stoltz nos violinos. Regressaram o ano passado com APR 70, um disco que vai misturando a melodia com a experimentação. Um bom exemplo chama-se Stanko. Thank you. Duas peças à volta dos drones e música instrumental. Primeiro, Winter Silence, de Brian Evers e Thomas Weiss, da edição Slow Focus Ephemeral. Depois, Multicast Dynamics, projeto de Gregory Pappas, de Continental Ruins Current. E entramos nos últimos 15 minutos. Primeiro, com a música de Arandel. É um nome ligado à techno, mas que oferece algumas pérolas atmosféricas de vez em quando, como no disco Alia. Alia 4, de Arandel. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, é um programa que, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Deixámos para o final dois belíssimos discos do ano passado. Primeiro, o regresso de Rafael Antaneri Sarri. Ouvimos Sky Burial e depois a dupla Aaron Martin e Dag Rosenqvist. Chamam-se From the Mouth of the Sun, edição Emd Biting, e o tema Roads. Voltamos de hoje 8 dias, fiquem por aí. Até à próxima.